Panorama Agrícola para 9 de junho de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quinta-feira, 9 de junho, estamos abrindo o Panorama Agrícola em noite de lua crescente. O ditado de hoje é: de pequenino é que se torce o pepino. Na entrevista desta quinta-feira, você acompanha o Seminário Estadual da UV do Vinho, que discute a produção e o mercado no Meio Oeste. E no Panorama Regional, o Chicão fala sobre ovinocultura. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, falamos sobre a limpeza dos pomares. É preciso fazer o tratamento de inverno e manejo no verão, com retirada de ramos secos e doentes. Em plantas com sintomas de doenças, corte e elimine ramos e frutos atacados. É hora das notícias. Ao anunciar o programa Brasil Sem Miséria, o governo prometeu incluir 189 mil agricultores familiares no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que prevê financiamentos a juros baixos. Isso pelo menos até o ano de 2014. Atualmente, o Programa de Aquisição de Alimentos beneficia 66 mil agricultores. As novas medidas vão estruturar a capacidade de produção da agricultura familiar com uma assistência técnica diferenciada e fomento para geração de renda. Para acompanhar os agricultores, haverá uma equipe de 11 técnicos para cada 1.000 famílias. O plano prevê R$ 2.400 por família ao longo de 2 anos para apoiar a comercialização e produção de alimentos. O pagamento será efetuado por meio do cartão do Bolsa Família. Além disso, 253 mil famílias vão receber sementes e insumos como adubos e fertilizantes. Haverá investimentos em cisternas e irrigação e um programa de microcrédito produtivo orientado. E o governo quer ampliar as compras por parte de instituições públicas e filantrópicas, como hospitais, escolas, universidades, creches e presídios, de produtos da agricultura familiar. Também quer que o setor de supermercados amplie a oferta de produtos da agricultura familiar no varejo. A intenção do programa Brasil Sem Miséria é retirar 16 milhões e 200 mil brasileiros da situação de extrema pobreza. Foi criado também um programa de transferência de renda, o Bolsa Verde, para famílias em situação de pobreza que promovam a conservação ambiental nas áreas onde vivem e trabalham. O Brasil Verde pagará a cada trimestre R$ 300 por família. São consideradas extremamente pobres as famílias que têm renda per capita de até R$ 70 por mês. Dos 16 milhões e 200 mil brasileiros nessa situação, 47% estão na área rural, 59% no Nordeste e 40% têm até 14 anos. Fique ligado no Panorama Regional. Ovinocultores recebem tosqueadeiras. O diretor-geral da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Ayrton Spies, e o presidente da SIDASC, Enori Barbieri, estiveram então em Lages para a entrega de 20 tosqueadeiras para a Associação Catarinense de Criadores de Ovinos, a CCO. Os equipamentos foram entregues por meio dos convênios de cooperação técnica e termos de cessão e uso entre a Secretaria de Estado da Agricultura e a ACCO. No fim de 2010, os ovinocultores já tinham recebido 3 aparelhos de ultrassom veterinário. E desta vez, então, os produtores ovinocultores puderam receber, então, mais esse equipamento que vai ser muito útil aqui na região, que são 20 tosqueadeiras, que somam um valor montante de R$ 195 mil. Sempre que houver necessidade, a CCO deverá prestar assistência gratuita aos ovinocultores com a realização de tosquiar e de exames, então, de ultrassom ao rebanho ovino. Segundo o presidente da CCO, Francisco Nerbas, os equipamentos correspondem ao que os produtores necessitam e são de uma importância muito grande para a ovinocultura serrana. As tosquiadeiras vêm complementar o trabalho do ovinocultor e isso com certeza vai facilitar também a comercialização de lã. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola vai hoje a Videira conversar com o gerente regional da EPAG em Videira, Jonathan Galho, e o assunto é o quarto seminário estadual da uva e do vinho, que ocorre dia 16 de junho, uma quinta-feira, em Pinheiro Preto. Qual a realidade do setor de uva e vinho hoje em Santa Catarina e qual o objetivo desse seminário, Jonathan? O setor vitivinícola em todo o estado, ele vem passando uma fase de mudanças, principalmente no setor de tecnologias, né? E vem enfrentando algumas dificuldades, principalmente na questão da morte das plantas, morte dos vinhedos. E esse é o principal assunto que a gente vai estar debatendo, discutindo nesse seminário catarinense da uva e do vinho em Pinheiro Preto no dia 16. O porquê da morte dos vinhedos, Jonathan? A morte dos vinhedos, a pesquisa tem mostrado que ela é uma consequência de várias situações, né? Sejam elas ataque de pragas e doenças, né, que vão atacando os vinhedos, bem como ocasionado pelo manejo incorreto do solo e de como se trabalhar o solo, né? Então, tem sido uma prática que vem ocorrendo muito significativamente em toda a região produtora de uva. Então, nesse dia, nós estaremos com três momentos básicos, né? Sendo o primeiro dele uma palestra inicial, onde vai ter... Que vamos debater sobre o cenário do setor vitivinícola para toda a nossa região, toda a região aqui do meio oeste catarinense. Temos um segundo momento onde nós vamos trabalhar na forma de painel sobre tecnologias, né, para o setor vitivinícola, principalmente trabalhando a questão de influência do manejo em cima da sanidade das videiras e também das alternativas tecnológicas para a implantação de novos vinhedos, né, principalmente na implantação em áreas onde já haviam vinhedos antigos, né, e que foram afetados pela morte dos vinhedos e ocorreu a sua eliminação. E também temos um terceiro momento onde nós vamos falar sobre perspectivas, né, de mercado, principalmente para os vários produtos derivados da uva, né, então que são de sucos, de vinhos, de espumantes, sejam eles convencionais ou na linha orgânica, né. Jonathan, em termos de mercado e de produção, qual é a realidade em Santa Catarina? Nós temos dois mercados muito distintos hoje para o setor, né? É o mercado de uva e vinho, oriundas de uvas europeias, né? Onde nós temos vinhos de excelente qualidade, competindo hoje com vinhos internacionais, né? Das regiões assim, com maior expressão na produção de vinhos e espumantes. E temos também um mercado mais tradicional, que é do vinho tradicional de uvas americanas, né? Que também vem apresentando uma expansão, né? Mas já é, assim, o público-alvo são consumidores diferentes, né? Quantas famílias na região ligadas à agricultura familiar trabalham com a uva e o vinho? Nós temos basicamente na região aqui do meio oeste algo em torno de 2.500 famílias, né, estima-se em todos os municípios, que trabalham e que têm atividade da viticultura em suas propriedades. Perfeito. Jonathan Galho, gerente regional da EPAGRE em Videira, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o quarto seminário catarinense da uva e do vinho, dia 16 de junho, quinta-feira, em Pinheiro Preto. Algo mais que você desejaria acrescentar, Jonathan? Realmente estar estendendo o convite, né, a todos os interessados nesse evento, sejam eles interessados produtores, né, do setor ou ou até mesmo técnicos, né, que trabalham nesse setor, na área comercial ou na área de assistência técnica, né, e realmente estar convidando e deixando as portas abertas desse evento para todos os interessados. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.